下左光三十位。 这个社区都是嘛，都有那种位置的是帮到你信号。 快到新广播了。Salvador, boa noite, 172, na, estabilizado na final do X-Ray da 1-0. 172, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Sem pouso na 1-0, boa 172. 2003, 3-0 no nós, chegada a Bosch, reporte localizador. Chegada a Bosch, vai descer. Parabéns para o PES, no solo as 3-1 no direito ou no 2-1 no solo? 2-1 no 1 no 10, né? Salvador, boa noite, bom 172, desculpa. João 172, boa noite, autorizado a Alfa, classe Kilo, Mátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 2, Romeu. Alfa, Kilo, Mátio 3, para 2, Romeu previsto, atento ao sinalizador, bom 172. Salvador, Papa Romeo, Charlie Mike India. Charlie Mike India, via Bonf para 2000 pés, ajuste no 019. Via Bonf para 2000 pés, 019, Charlie Mike India. Localizador visual com a pista, 13891. Para torre, fundo, 18, decimal. Qual é o seu? 18, 95, vai. Torre Salvador, boa noite, 13891, estabilizado minha linha de 3. 3891, localizado pouso, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 08 nós. Livre pouso na 103, 89. Mike India. Boa noite, Charlie Mike India, prossiga. Boa noite, está mais 12 minutos fora de Salvador. Poderia coordenar com a Intraero uma viatura para pegar quatro passageiros no pátio 3, por gentileza? Sim, quatro passageiros no total no pátio 3, para ocupar o meu Charlie Mike India. Sim, já copiado e será coordenado com a outra aérea. Obrigado. Se possível também, Shell, Querosene. Que abastecimento Shell Querosene, ciente. Aí o senhor será informado assim que o senhor entrar aqui no nosso terminal, já vai ser está coordenado. Ah, ok, muito obrigado. Ano 391 no solo 46, direita, ano 211 no solo. Vamos levar. 2-1. 2-1. 1-2-1-1. Graças. Na 3891, no 30 táxi e Alfa, Juliette, ingresso a bate 1, na posição 1 ou 4 remota. Alfa, Juliette, bate 1, posição 1 ou 4 remota. ground, X-ray Alpha, X-ray A012, good morning. Aero Alpha 012, good morning, go ahead. X-ray Alpha, X-ray A012, we are parking bay at 11, we have information Charlie. Do you have our flight plan? Aero Alpha 012, we don't have your plan yet active in my system. I will contact you when I have further information. Just confirm the scheduled departure. Scheduled departure is 0345. 0345, yeah, I understand. I will contact you with the IS Salvador to make a plan, and as soon as possible, I will contact you to copy. Okay, we will check with them. Thank you. John, XFIC-A012. Just confirm your concern, that is 012. We have aqui a plan to X-ray Alpha, X-ray 8012 on the position 1. That's a top. It's you. Just confirm you have a plan to 0345 and the information is out, so you have to copy. Just 1 minute to copy, we will check your AVANAC to OS Center, and as soon as possible, I will contact you to copy. Okay, we are ready to copy. Just 1 minute, I will contact you with the central receive to make your plan. Now, do you have our plan or not? We have a plan, but we have to check with the center to free your plan. Okay, thank you. noite, Charlie, Mike. Índia está autorizada para o procedimento LS Express, no velho reporte estabilizado. Chamarei estabilizado, Charlie Maquilha. Ground XFIC 012. Minutes for copy. X-ray, wait, no, 8012, stand by a minute. Just to tell you, what our expected SID, just to check. Yes, we have the flight by here, just, we are checking the center room, your flight by, okay, just stand by a minute for copy, 8012. Okay, no worries. I just want to plan our departure. It's just, I want to know what the expected SID. So, just to confirm, is I have an egg plan. Okay, I will wait. Está estabilizado, visual com a pista, o Charlie Maquilha. Agora sobre 118.95. 118.95. E Salvador, Papa Romeu, Charlie Maquilha. Papa Romeu, Charlie Maquilha. Prossiga. Ah, estabilizado na final, visual com campo. Papai Romeu, Charlie Mike, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus no 0 norte. Vento autorizado pousão no zero, Charlie Mike. Victoria Alpha X-ray 8012, ready to copy? Go ahead, X-ray Alpha X-ray 8012. Chocolates, Echo, Quebec, Mike, conforming flight plan route, flight level 320, runway 10, first 30 your left, Momo departure, Nizza transition, Nizza, November India, Delta, X correction, Sierra Alpha, and the squawks 5107, control 118, control 120, small 8. Clear to Sierra Echo Quebec Mike, flight level 320 via Momo, Nizza transition, November India Delta Sierra Alpha, runway 10, squawk 5107 and departure is 120.8. Is that correct? Just confirm the first 30 to your left, please, with back and the correct. Okay, turn to the left, copy. X-ray Alpha X-ray. 8012. Just call me when you are ready to push on the position 11, X-ray Alpha X-ray 8012. I will go, X-ray Alpha X-ray 8012. Charlie Marquinhos, no solo 02, libere a direita, 1211, solo. Sente, liberar a direita, 1211, Charlie Marquinhos. Papa Romeo Charlie Mike Índia, autorizado a táxi, cruza a Alfa após quilo, pátio 3, atenta sinalizador, apenas confirmando o tempo de permanência no pátio 3 e já foi coordenado o transporte e o reabastecimento. Ok, grato, é o mínimo possível, então reabastecer aqui e decolar de imediato. Gente, o Romeo Charlie Mike Índia, posição prevista é 1 no pátio 3, atenta ao sinalizador. 7-1 no pátio 3, já tá visual aqui agora com a viatura. Meu Charlie Mike, temos uma nova informação aqui em coordenação com o administração do aeroporto. A Shell, no querosene, não trabalha essa hora, ela já terminou os trabalhos aqui no aeroporto. Temos apenas o querosene da marca BR. Ou, se possível, poderia coordenar por gentileza? Gente, então marca BR para o querosene, o papel meu Charlie Mike. approach control, good morning, this is 3520 position. Any chance to fly direct to Duna intersection? They fly direct to Duna, 3520. Fly direct to Duna intersection now, 3520. 3170, está autorizado a final do procedimento ILS 0 que prepara 2 mil pés, altimetro 0019, reporte estabilizado. Está livre da extinção vertical em etapa. Tem 2 mil pés, 1019, livre da extinção vertical em etapa, estando 3170, reporte estabilizado. Tom, good morning. Can I make yourself SC Alpha SC 8012, ready for pushback next time now, B11. X-ray Alpha 380012, you have headed to push report with the taxi. Okay, ready for pushback next time, call the taxi, X-ray Alpha 8012. Sou 9932, controle Salvador, sem identificação, de fazer a chegada a ponto para o mesmo voo 050, ajuste altímetro no 0193. 0193. Estabilizado ILS X-ray 1903170. Quero chamar agora a todos 118, decimal 9. 118, decimal 9537. 0 clear, ILS 1 approach 1 way 1 0 descend to 2000 feet, descend to 1019, report 7. Okay, with Canada 1 0 1 proceed to 2000 feet, call and join the final 10 Salvador, está 3170, boa noite, Índia Serra, baixou e travou, estabilizado na 1-0. 3170, autorizado por uso, pista 1-0, vento 150 graus, 9 nós. E depois 1-0, 3170. 7-0 no solo, 1-8, direita, 1-2-1, 1 no solo. 1-1-8, that's my all, that's 5-5, that's 5-5. 18-9-5, thank you, United States. X-ray Alpha X-ray 0-1-2, request taxi. X-ray Alpha X-ray 8-0-1-2, you're clear to taxi 8-1 and show the holding point runway 10 via India. Taxi India and the holding point call tower 118.5, KNH 1019, X-ray Alpha X-ray 1012, good flight. Taxi, clear to taxi to holding point runway 10 via taxi way India and once ready contact tower 118.95, good day, finish 1019, bye bye. 118.95. 118.95. 3-0-7-0 Alpha, mantenha a posição antes da Juliette. Alpha, 3-0-7-0 3520, clear land, runway 10, 140 degrees, 10 knots. Okay, understood, clear land, runway 10, now 3520. Bom dia, Azul 42, eu nomeio. Azul 42, eu nomeio. Bom dia, sem identificação dessa via chegada à área para o mesmo de voo 060, ajuste ao altímetro no 019. Vai descer via até o 060, 19, Azul 42, eu nomeio. Salvador, boa noite. Tá 3520, lembra? 3520, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 3520. Juan 3170, transando ingresso Patio 1, posição 06. Tower XL5A012, good morning. X-ray Alpha 38012, clears line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Delta 9, take off runway 10, copy the wind and confirm via Bravo. Affirmative, via Bravo. Via Bravo, XL5A012, clear for take off runway 10. Juan 3520, autorizando ingresso Patio 1, posição 01. Patio 1, 01. 3000 pés, 1018, livre da restrição ITAP, azul 42, 16.